Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. No ar, Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora. Salve, amores, amoras, e você que já é nosso parceiro e nossa parceira, sabe que nós somos da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas, aqui no nosso terreiro de discussões e bulimentos, que é o Diáspora, a cor da nossa cultura entre encontros e redes. Também com a minha parceira, dê o seu salve aí, Tati. Alô, alô, W Brasil, aqui é Tatiane Damasceno, tudo bem, pessoal? Também está aqui com a gente Silvana de Jesus, que se diz ser fruta doce, poucas vezes amarga, gerada por Maria Helena de Jesus Santos, cultivada e regada por sua avó-mãe, Raquel Maria de Jesus e José Andrade dos Santos. É negra, mulher, periférica, com cabelo crespo ondulado. Mãe apaixonada por Iuna Raquel de Jesus Silva. Gosta de brincar, de viajar, de sorrir, considera-se otimista, persistente e carinhosa. Feliz por ter muitos amigos e por trabalhar e se alimentar com as artes dançantes. É mestranda em artes da cena na Escola Superior de Artes Célia Helena, onde se enriquece a cada dia com a pesquisa sobre os símbolos Adinkra. É arte educadora e bailarina há mais de 18 anos. Atualmente é professora na Escola de Dança de São Paulo e dança no grupo Bataquerê e Gambute desse Brasil. Dê seu salve aí, Silvana! Olá a todas, todos, todes. Estou muito feliz de estar aqui com esse grupo, né, maravilhoso, que vem desenvolvendo pesquisas e trazendo assuntos importantes para a gente. Muito obrigada aí, salve a todas e todas, salve aos meus mestres e às minhas mestras por todo o conhecimento, por toda trajetória, né, que fizeram para que eu chegasse até aqui, esse momento, com um pouco mais de facilidades, dentre tantas coisas aí que acontecem nesse mundo. Bem, hoje a gente vai falar sobre um tema que eu adoro muito, que aliás é em Quimpa, o Núcleo de Culturas Negras e Periféricas, fez aí, né, o Calunguinhas, a partir do símbolo Adinkra. E o que são os Adinkra? Pode começar, Sil? Bem do comecinho mesmo, que é dar uma historicidade dos símbolos Adinkra, da onde que eles vieram, enfim, o terreiro de discussões e bulimentos é todo seu, amada. Bom, obrigada aí, Joyce, pela abertura e pelo caminho. Eu gostaria, antes de falar, também saudar o meu mestre Pedro Peu, que me iniciou no mundo da arte, e é muito importante para a gente referenciar, né, os nossos mestres. Os símbolos Adinkra são símbolos da África, né, especificamente aí de Costa do Marfim e Gana, né, desses dois países, e estão relacionados com o povo, né, da etnia Akan. E aí estão relacionados diretamente com os Guiamã e os Ashanti. É bem importante isso pra gente, né, porque tem essa relação, esses dois povos, África em si, né, vários países ali têm a relação com nós aqui, brasileiros e brasileiras, e esses símbolos, né, eles trazem várias sabedorias desses povos, né, traz provérbios, traz qualidades, né, nas suas, a gente pode dizer figuras, né, mas essas figuras, na verdade, esses desenhos trazem essas sabedorias e traz ideogramas, né, contando, sim, um pouco da cultura, trazendo a sabedoria desses povos. Adinkra significa Deus, né? É uma despedida, tá relacionado com a despedida, né? A palavra Adinkra. E aí, são utilizados, né? Sempre foram, né, na verdade, no início, né? Era utilizado nas ocasiões fúnebres ou festivais, né? De homenagem, né? E aí, esses ideogramas, na verdade, também traz a tradição, também traz, né, tem uma importância, incorporam também, preservam e transmitem aspectos da história, da filosofia, valores, normas sociais desses povos, né, de Ghana e Costa do Marfim. Algo importante aqui pra gente, né, é que essa região, né, de Ghana, ali principalmente Costa do Marfim, tinha uma rota, né, chamada Rota da Mina, né, que era ali o porto de Mina, né, a costa da Mina do Ouro, que a gente já ouviu falar bastante, que foram trazidas pessoas ali daquela região, né, da África para aqui, então, para aqui para o Brasil. Então, esses povos foram trazidos para Belém do Pará, São Luís do Maranhão, Recife, Salvador e aqui para o Rio de Janeiro, São Paulo também. Eu estou falando isso porque nessas regiões, né, principalmente, quando a gente vai nos centros históricos, principalmente, a gente vai encontrar simbologias adinkras, né, estampados nos portões, né, também a gente vai ver em pisos. Então, vários lugares trazem, né, está aí, na verdade, presente essa presença desses símbolos, né, que é muito importante para a gente. E a gente, nós, como brasileiros, né, deveríamos conhecer. Tô achando lindo aqui a explanação, né, histórica que você está colocando sobre os símbolos adinkra, porque nos dimensiona o quanto a gente foi castrado pelo sistema colonial, né? Porque a gente sabe de ideogramas chineses, japoneses, né, enfim, mas a gente não sabe que o povo africano também trouxe, né, esse pensamento, essa criação, essa forma de olhar, de perspectivar o mundo, né? De se comunicar com o mundo. E o que eu acho mais importante também nisso tudo é de dizer, né, que essas Áfricas que chegaram aqui eram analfabetas, não se comunicavam, eram primitivas, era, enfim, né, todos os horrores das violências racistas, né, que os nossos ancestrais sofreram, né, aqui nesse território chamado Brasil. A gente tem os símbolos adinkra, né, como você já deu aqui um spoilerzinho, né, pra gente, né, na arquitetura, né, nos portões, né, nos pisos, né? Eu já vi símbolo adinkra, inclusive, em colunas. E aí, Sil, pra gente dar uma bulinada aqui, né? Olha como é potente, né, essas Áfricas que estiveram aqui no Brasil, né? Esses povos, né, que nossos ancestrais, né? Eles o tempo inteiro encontraram formas de se comunicar. E aí, criando aí, né, um bulimento aí, né, de que a gente às vezes acha que a linguagem que a gente tem na contemporaneidade, de que ela não tem um lugar de origem, né? E eu tô colocando aqui um bulimento pra gente pensar a respeito dos símbolos adinkras e o grafite, né? A pichação. O que você tem para nos dizer a respeito disso? É isso mesmo, Joyce. Isso que você está trazendo é bem importante, né? Porque a gente, o tempo inteiro, a gente sabe que a África tem só, né, a transmissão de conhecimento é só por via oral, né? Mas não tem muitas escritas, né? Os símbolos adinkra é só uma forma, né, de escrita que esses povos trazem. Eu já vi um mapa, mas eu não posso detalhar aqui, mas com vários símbolos, né, e várias formas de escrita, né, em África, e que nunca foi trazido, né? E aí, como a gente tem a perspectiva aqui contada pelo colonizador no Brasil, e isso está nas escolas, está em todos os lugares, a gente não tem acesso a essas outras histórias, né? Possível, ou é forçar demais a barra a gente criar paralelos, né? Símbolos adinkra, pichação, né? Que para mim é uma forma também de comunicação, resistência, ou e o grafite, né? Enfim, só pra gente bulinar aqui um pouco. Nossa, essa pergunta é bem interessante, né? Do grafite aqui. Eu nunca pensei nessa relação, né? Mas a primeira coisa que me vem na cabeça, Joyce, quando você faz essa pergunta o grafite é mais uma, ou o grafite, né? Ou a pichação Mas uma coisa que a sociedade, na verdade a sociedade, a gente sabe quem está pensando, quem está colonizando a gente o tempo inteiro, está falando e invalidando as nossas narrativas, né? Então a primeira coisa que me vem na cabeça é isso. Então o grafite, essas várias formas de expressões nossas, principalmente da periferia, do povo preto e indígena, sempre é colocado, né, às margens ou discriminado ou invalidado de alguma forma, né? Então a gente não sabe de reis e rainhas que foram trazidos para cá e que estão na história. A gente não tem acesso a esses símbolos. Esses símbolos estão presentes nos nossos dia a dia. A gente não conhece, né? Justamente porque foram apagadas ou foram negadas, né, essas histórias para a gente. Então, justamente para deixar a gente fraco, né? E aí retomar, né, essas histórias, né, retomar tudo que é nosso mesmo, né, para a gente se fortificar e ver o quanto é rico, né, a África, né, quanto é rico essas sabedorias também indígenas, é muito importante, né? Colocando, né, como algo que não presta, que é ruim, discriminando mesmo, justamente sabemos, né, que essas as narrativas que estão tanto circulando nos meios de comunicação, na escola, enfim, quando dizem que algo sobre nós não é legal, né, é ruim, a gente sabe que tem um impacto muito grande, né? A gente aqui ainda tem essa possibilidade de pesquisar, né, de ver, a gente já está, né, fazendo um outro caminho de valorização, mas a grande maioria da população ainda não teve acesso ao que a gente tem de conhecimento, então vai invalidar mesmo, assim como, né, se a gente relacionar também o funk, assim como a nossa história, né? Então, o grafite, né, o pichação é mais uma forma de escrita, assim, que tá comunicando, né, e a gente não quer ver. No entanto, né, teve um movimento aí muito grande quando o Dória foi apagando vários grafites, né, aqui na cidade, né, o quanto que isso teve um impacto, porque é também pagar nossa memória, né, as nossas criações. E aí os símbolos, né, como você retoma também, esse símbolo, por exemplo, né, esses símbolos que a gente está falando aqui, tem um que eu considero, né, até agora, assim, com as pesquisas que eu fiz, eu acho que é o símbolo mais conhecido, que é o símbolo Sankofa. E esse símbolo traz muita sabedoria, né, e está ali estampado, né, muita gente, a gente não sabe, na verdade. Esse símbolo está nos nossos portões, né, é um símbolo, né, de muita sabedoria, tá falando o tempo inteiro, né. Nunca é tarde para voltar e apanhar o que ficou no passado. E é um símbolo da sabedoria de aprender com esse passado, né, para construir o futuro. Então, olha que lindo. E isso está nos nossos portões. Isso está no meu portão desde 2015. E eu só tive acesso e saber o significado dele só em 2018. Com certeza, Sil. Inclusive, eu ia mesmo falar sobre esse assunto, porque para mim... sempre quando a gente fala um pouco sobre essa questão da cultura, né, a cultura dos nossos povos, afros de várias vertentes, vários países diferentes, cada um com a sua peculiaridade, né, com a sua alteridade, eu sempre penso um pouco nessa questão dessa transmissão de informações, desses contos, dessa cultura sendo... dissipada, e eu não consigo deixar de pensar nas crianças. Então, aproveitando essa questão que a Joyce trouxe do grafite, do picho, né, que a gente entende como uma linguagem jovem também, né, por que não? Porque é uma manifestação jovem, enfim, dos nossos adolescentes. Eu aproveito para pegar o gancho também e perguntar o que você pode comentar um pouquinho aqui para a gente a respeito da educação. Como que o símbolo Adinkra ele pode contribuir para a nossa educação brasileira se tornar um pouco menos... para se tornar decolonial, um pouco menos europeizada, né? Tirar um pouco essa questão de ficar ali o tempo todo pensando nas palavras, na leitura, no quadro negro, e trazer um pouco esses símbolos, essa ludicidade, essas informações que são ancestrais, né, para as nossas crianças. E o que, que você pensa assim, a respeito da questão do ambiente escolar? Como que a gente pode fazer esse link? Tati, também boa pergunta, assim, porque a educação, para mim, é o lugar de transformação, né? E aí eu ouvi esses dias alguém falando, né, que esse lugar de que a gente fala de transformação da escola, né, também é um lugar que, na verdade, está trazendo a narrativa que a gente não quer que seja propagada, né? Então, olha o poder, né, da ferramenta, né, escolar, ambiente escolar, né? Então, o que a gente precisa mesmo é ter outras perspectivas, outras visões. E aí, a nossa luta é por perspectivas indígenas, né? Que essas narrativas estejam mais presentes, né? E também africanas, justamente por conta dessas sabedorias. Então, o lugar da educação é o lugar, assim, que eu tenho muito carinho e vejo um lugar mesmo de transformação. Então, eu estou fazendo o mestrado profissional da Artes da Cena, né? Tem muita coisa para eu aprender ainda, porque é isso, a gente vai tendo retalhos, né? E a gente vai tentando juntar a nossa história. E o meu objetivo é que isso, de fato, chegue e esteja, né? Através dos símbolos Adinkra, a gente pode retomar várias histórias e vários processos históricos, tanto de África, quanto, né, nosso mesmo aqui, né, brasileiro, porque a gente não tem... nas escolas essas narrativas que valorizem essas culturas, né? Então, eu sou da área da dança, né? Então, a minha perspectiva vem de como a gente levar, primeiro, mais movimentação, né? Mais canto, mais música, né? Para esse ambiente escolar, porque isso é sabedoria também e é forma de aprendizagem. E aí, os símbolos, eles trazem aí várias qualidades neles, que a gente já pode, inclusive, trabalhar relacionando aí, por exemplo, na criança, já identificando suas qualidades, né, as suas potências, pode relacionar com símbolos. A gente pode trazer brincadeiras, né, criar brincadeiras como jogos da memória, trazer aí, fazer... várias atividades também que a gente utiliza esses símbolos. Aqui no Brasil tem poucos estudos em relação a esses símbolos. A gente só tem um livro publicado, o livro Adinkra, de Elisa Alarque Nascimento e Luiz Carlos Gá. Esse é o único livro que está traduzido em 4 línguas. Só que também está esgotado, então é difícil a gente comprar. E tem algumas pessoas, pesquisadores, né, que fizeram aí artigos. E aí, dentro desses artigos, tem pessoas da área das artes visuais, pessoas da matemática, relacionam os símbolos da Adinkras com a matemática. Então, tem muitas possibilidades, né? Eu relaciono com o movimento. Então, eu pego esses símbolos, passo por um processo com as crianças, né? Isso eu já fiz com crianças, já fiz com adolescentes, já fiz com os adultos, pessoas, já tive essa possibilidade de pesquisar. Fazer esse processo, né, com várias faixas etárias, de transformar os símbolos em movimento, de trazer, pensar nos símbolos, primeiro como pensando nas qualidades que nós temos, identificando nossas qualidades, relacionando com o símbolo, e aí depois disso, isso vira movimento. Isso traz uma narrativa, né, uma vivência que é muito importante, né, relacionando com as nossas visões, né, com a nossa autoestima, com a nossa relação com nós mesmos, né, um autoconhecimento, e trazendo isso para o corpo. Isso é muito potente, pelo menos é o que eu estou acreditando, né, também tendo resposta a partir do que eu já pude ir vivenciando e experienciando com essas pessoas que se dispuseram a fazer, né, esse trabalho. E aí o meu objetivo é que chegue mesmo nas escolas, né. O meu objetivo é que chegue nas escolas, tanto de dança quanto no ensino básico mesmo, né? Ah, e aí, amores, amoras, bulinados? Então daqui a pouco a gente volta. E agora, os símbolos Adinkras, por conta dessa batalha de reis, estão também no povo Akan. E os símbolos se espalharam também pelos territórios de Gana e Costa do Marfim. Foi crescendo, crescendo a simbologia adinkra, trazendo seus saberes, contos e cultura. Antigamente, né, segundo os mais velhos, apenas a realeza e os líderes espirituais é que tinham acesso ao pano, sabe? Porque era utilizado em cerimônias de morte e outras ocasiões, sabe? Momentos especiais. Agora é reservado para eventos em que mulheres e homens se vestem elegantemente enrolados em seus belos tecidos para momentos tradicionais. Os seus saberes e cultura. Ah, eu vi a chuva. Ah, eu vi o vento. Vi ai, a semente que dá planta resistente. Vi ai, a semente que dá planta resistente. Ai, a potência adinkra. Ai, a resiliência. O símbolo adinkra da nossa resistência. O símbolo adinkra da nossa resistência. Ah, eu vi a chuva. Ah, eu vi o vento. Vi ai, a semente que dá planta resistente. Vi ai, a semente que dá planta resistente. Ai, a potência adinkra. Resiliência, o símbolo adinkra da nossa resistência. O símbolo adinkra da nossa resistência. Cachoeira! Acabamos de ouvir a 13ª faixa do álbum CD Histórias do Lado de Cada Calunga, da Inquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Esse material é parte de um projeto em áudio gestado e gerado nesse período da pandemia para auxiliar professores na implementação das leis 10.639/03 e 11.645/08. Também para os familiares embalarem suas crianças, envolvendo-as em histórias saborosas, nutritivas e fortificantes. O processo de descolonização não é fácil. Então, bora criar bulimentos para avançarmos numa recriação social e que coexistimos em perspectivas múltiplas de vida e apreensão da realidade. Gente, para quem quiser conhecer esse nosso material, Histórias do Lado de Cada Calunga, está completamente disponível lá nas plataformas, é só colar, escutar, compartilhar, né? Esse foi um projeto nosso para as nossas crianças, para os nossos familiares, né? Trazendo aí uma forma de conexão e de alimento, né? Para esse momento de violências múltiplas na pandemia. Então cola com a gente. Olá, galera, eu sou Júlia e eu sou de São Paulo e eu escuto e adoro o programa Diáspora, a cor da nossa cultura de encontros e redes. Tamo junto! Salve, salve, minha gente! Aproveitando o intervalinho aqui para convidar vocês para participar com a gente do percurso Macamba Faz Mandinga, estratégias coletivas de encantamentos para uma educação que se alimenta de vida. Vai acontecer nos dias 28, 29 e 30 de abril e todas as informações você encontra aí nas nossas redes sociais. Vem com a gente! Enquanto isso, fique em casa, use máscara, álcool em gel, lave bem as mãos e vamos aguardar pelo momento tão esperado da vacinação. Um grande abraço. Diáspora. bloco anterior, estava aqui a nossa querida, maravilhosa, espetacular Silvana de Jesus, né? Dando toda a historicidade, né? Dos símbolos Adinkra. Como já fizemos paralelos, né? Com, eu, na verdade, né? Bulinei aqui a respeito, né? Se há uma linha aí condutora, né? Entre a pichação, entre o grafite, enfim. E nós estamos indo agora para nossas considerações finais. Ai... Eu vou encaminhar a consideração final aqui, né, para a Sil, para ela primeiro falar o que ela acha que falta ainda, né, comentar aqui sobre os símbolos Adinkra, né, lembrando, amores e amoras, que aqui é só um bulimento, então se você quer saber um pouco mais, né, Sil deixou aqui referências, né, tem muita coisa também que dá para se procurar aí, mesmo nesse lugar meio fugaz que é a internet, certo, mas tem bastante coisa, né, mas assim, né, quando a gente procura pela internet, sempre tem aquele sentimento do cismar, né? Procure muitas fontes, tá? Enfim, né? Porque a ideia é que a gente crie o nosso próprio conhecimento. E aí, Sil, o terreiro é seu para as considerações finais, amada. Bom, ai, que pena que tá acabando, mas eu já agradeço aí essa oportunidade, né, porque a gente tá falando aqui um pouquinho, né, sobre os símbolos, mas é uma oportunidade, né, é uma chama que vocês fazem, né, criando aí uma chama para que as pessoas possam ir atrás, né, de mais saberes, né, sobre, tanto sobre o símbolo Adinkra, né, mas também sobre a nossa cultura, né, sobre esses saberes. E aí, vale dizer que o Manifesto Crespo desenvolve um trabalho bem bacana em relação à cultura africana, né, e elas têm, né, essa estampa, tem a estampa de saberes, tem a cartografia, né, que vai falar também sobre esses símbolos, é bem importante. E então dá para ir também pesquisar mais coisas. Tem o Abidjan Nascimento, né? Há pouco tempo eu fiquei sabendo, né, que eu acho que foi uma das primeiras pessoas, ou foi até a primeira pessoa, né, a começar a pesquisa sobre esses símbolos. Então, como eu disse, né, é uma coxa de retalho, né, a nossa história, infelizmente, porque cortaram, na verdade, tentaram acabar, né, apagar a nossa história, e a gente tá retomando, né, então é importante ir atrás. E aí, dizer que esses símbolos agora não estão só nos portões, né, nos pisos, né, a gente encontra, né, várias pessoas usando, tendo, né, utilizando nos acessórios, na roupa, tatuando, né, então é oportunidade aí da gente, de fato, ir atrás. Escutem algo sobre África, escutem algo sobre a cultura indígena e pesquisem mais, né, para a gente poder compartilhar com os nossos. O que eu desejo é que sim, né, essas narrativas nossas, né, indígenas e africanas, estejam mesmo aí nas escolas, tanto também, né, outras perspectivas nos meios de comunicação, aqui como vocês já estão fazendo, né, para que a gente de fato tenha, né, um país, né, e almejando aí, eu sou muito otimista, né, um mundo, né, menos racista, né, menos homofóbico, com menos agressões, né, à nossa população, né, e aí que a gente tenha mesmo, né, se fortaleça e valorize o que é nosso, né. Dizer aí que a gente tem a Lei 10.639, né, de 2003, que nos dá o suporte para inserir a cultura afro-brasileira, africana nas escolas, né. Também a 11.645 de 2008, que inclui o ensino da cultura indígena, e a gente tem uma outra lei também, né, e aí no caso para mim é muito importante, né, que trabalho com a dança, mas também para quem é do teatro e da música, que também foi lançada essa lei em 2016, também garantindo para que a gente possa trabalhar com essa cultura, né, com a dança, com a música e também com teatro nas escolas. Então, são algumas formas aí, né, da gente dar o braço, né, se preparar aí para ir para esse ambiente escolar, porque muitas vezes a gente tem essas barreiras, tá bom? Agradeço a Joyce, Fafi, a Tatiane, por esse espaço, todas as pessoas envolvidas do núcleo, né, em Quimpa, e dizer que eu sou fã do trabalho de vocês, E desejo aí vida longa para essa comunidade linda que vocês são. É isso aí, Silvana de Jesus. Muito obrigada pela sua parceria, por estar aqui hoje com a gente. Agradecer por falar desse assunto tão pertinente, tão bacana, assim, que a gente possa conhecer cada vez mais, né? E passar aí pro nosso público. E é isso, e que você possa vir aí outras vezes falar um pouco sobre os seus trabalhos todos, né? E esses links maravilhosos que você faz. Essa questão de trazer pro corpo, né, essa parte artística do Adinkra é muito interessante, é muito bacana. Eu queria ouvir um pouquinho mais em outras oportunidades, tá bom? Muito obrigada, um beijo e até a próxima. Querides, é isso aí, por hoje é só. Ai, a resiliência, o símbolo Adinkra da nossa resistência, o símbolo Adinkra da nossa resistência. Cachoeira! Você ouviu? Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas.